Muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, o segundo da nossa história com o Sporting Clube de Portugal a ser campeão nacional de futebol sénior. Portanto, em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, as boas-noites aos nossos convidados. E se me permitem, há muito tempo que nós queríamos aqui o nosso Zé a fazer o programa connosco, porque de facto as saudades eram muitas e nós vamos tanto com ele, obviamente, mas não é exatamente a mesma coisa. Portanto, antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas ao nosso Zé Duarte, que tantas saudades nos deixa e que tinha que estar presente num programa tão especial como o Sporting 160 do Sporting Campeão. Bem-vindo, Zé. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço para todos que nos ouvem. A vocês, a gente vai trocando abraços sempre que se vê por aí e virtualmente. Para mim, eu acho que não é um regresso a casa, não é propriamente um regresso, mas é estar outra vez onde gosto de estar e num momento muito especial para nós. E é um momento incrível. E, obviamente, eu ontem, para quem acompanhou as redes sociais, a pessoa tentou fazer com que João Castro e Pedro Varela estivessem presentes no Marquês também e tal, mas a modos que fui ignorada, tá? Por isso é que Nem dei conta. hoje a minha vontade é nem os apresentar. É a minha vontade é nem os apresentar. Mas, como Hoje é um dia obviamente especial. é uma equipa que ganha e somos uma equipa e é um dia especial, e é um dia feliz e eu estou contente e ainda estou em modo marquês e estou a trabalhar ao mesmo tempo e tudo isto, vou começar por dar as boas-vindas ao nosso comentador radiofónico favorito, João Campeão Castro. Boa noite e bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. E um boa noite muito especial ao José, obviamente. É um fundador aqui do programa e, portanto, nada mais nos honra do que ter de regresso o Zé. Já estávamos a tentar há muito tempo, mas só agora é que mandamos um avião e ir buscá-lo a Vila do Conde, para ele estar aqui presente. Foi mesmo que o Amorim foi para Londres, Foi. É convém. mesmo a matrícula e tudo, foi. A matrícula e tudo. Foi mesmo. Não é fácil aterrar em Vila do Conde, mas lá conseguimos, ali na praia. Mas a verdade é que pá, é um gosto enorme e eu hoje logo cedo a primeira chamada que eu fiz foi para o Zé, para ele estar aqui presente e portanto acho que fazia todo sentido numa jornada apoteótica do Sporting ter o Zé, era mais que justo, ainda para mais é alguém que sabe muito também de Sporting e portanto fazia todo sentido e conseguimos. Mariana, só para te dizer uma coisa, é tudo muito giro, o Marquês é pá, espetacular, admiro todas as pessoas que vão aqui do Norte para o Marquês, digo já, é espetacular, mas eu prefiro festejar a minha terra. Portanto, nada me dá mais Eu gosto percebo. de festejar aqui na Rotunda da Boa Vista, com as pessoas aqui que nós conhecemos, que vamos muitas vezes à bola, e portanto, pá, festejar no Porto para nós tem um significado muito grande. Primeiro porque eu, o Varela e o Zé, se calhar percebemos muito bem o que é que isto quer dizer. Primeiro porque já Verdade. nos lembramos, só lembramos de ir à festa, só me lembro de ir à festa ao Estádio Salgueiros, e portanto depois ir para cima. Depois na festa do Campeonato Jardel, pá, não me recordo, eu fui a Lisboa ver o último jogo e tudo, mas não me recordo de festa, peço desculpa, me recordo, eu acho que fui à Avenida dos Aliados, mas foi uma coisa muito rápida. Depois o ano Covid, aí fomos para a Rotunda e eu, o Varela, o Miguel, que mais uma vez foi connosco, e o João Arrojado ontem também lá esteve, mas fomos de máscara e até havia aquele medo por causa do Covid. E portanto, este ano foi realmente a grande festa aqui, nunca vi tanta gente do Sporting junto aqui na cidade do Porto. Foi tochada para todo lado, fomos, e portanto, nada mais dá gosto do que festejar aqui na minha terra. Um dia poderei ir ao Marquês, obviamente, se a vida assim o permitir, ou estiver por lá. Agora, ir de propósito, pá, respeito, as pessoas amam, obviamente, mas eu prefiro festejar aqui. E eu percebo, obviamente, e se me permitem a sinceridade, se estivesse no vosso lugar, Faria exatamente o mesmo. Para quem não percebeu, basicamente eu tentei ligar em videochamada ao Castro e ao Pedro, eles é que não conseguiram atender. Não, Da não resolveu. mesma maneira que eu falhei com eles, quando Pedro Varela e João Castro vêm ao jogo do Sporting em Alvalade, entram pela primeira vez no pavilhão João Caramba, Rocha. finalmente, semana passada, no sábado. Foi no sábado, não é? Foi no sábado. Foi E sábado, leste as foi. revistas. Sábado. Eu estive lá dentro exatamente um minuto, pá, 2 minutos. Não devo estar lá estado mais que 2 minutos dentro do pavilhão, mas pronto, mas foi suficiente para já ter entrado no pavilhão. Mas valeu muito a pena e hás de ir lá ver um jogo completo. Pedro Claro. Varela, bem-vindo também tu, uma vez mais, a um grande Sporting 160. Exatamente. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. E boa noite ao José Duarte, o grande amigo Zé, que foi das primeiras pessoas com quem comecei a ir ao futebol aqui no Norte. Ainda no outro dia, quando fomos. E boa noite a todos aqueles que estão-nos a ver e a ouvir. Quando estávamos no Dragão e quando falávamos do jogo do Dragão, e aquela quantidade de pessoas que se juntou ali no Solar. Como as coisas mudaram tanto em relativamente pouco tempo para a história que o Sporting tem, não era preciso recuar assim tanto, se calhar em uns 10, 11, 12 anos, onde se contavam pelas duas mãos, provavelmente, o número de pessoas que se juntavam, que se calhar que iam ao Solar, ou que tentariam comprar bilhetes via Solar, e hoje em dia, como toda a gente sabe, é completamente diferente. Provavelmente foi uma das maiores locações e uma das melhores locações, imagino que também para a Luz, as pessoas também tenham gostado muito, principalmente quem é, obviamente, de Lisboa, mas a deslocação este ano, pelo que até falei com muita gente de Lisboa, e estava cá muita gente de Lisboa, foi uma das grandes locações, e falávamos um bocadinho dessa. Deste ambiente que se vive e que ainda há bocado falávamos um bocadinho em off, há muito tempo que não, se calhar, na minha vida, se calhar não, desde Sportingista nunca vivi algo como o que temos vivido nestes últimos anos, e ter aqui o Zé é importante por isso, por ter sido um dos meus primeiros amigos com quem comecei a ir à bola, e obviamente porque em 2016, no tal célebre 7 de dezembro, quando começamos a fazer o Sporting 160 após uma derrota miserável, como nós apelidamos na altura, contra um clube qualquer da Polónia, que já nem me lembro quem é, o Legia Varsóvia, se não estou em erro, quem diria, se calhar, que nós, passado estes quase 7 anos, já festejamos pelo menos 2 títulos de campeão nacional e mais uma série de títulos pelo meio, e como hoje em dia, e como o Zé dizia há pouco, quando estávamos em off e olhando para todos estes últimos, sei lá, 20 jogos, o ambiente que se acabou por criar, sem haver fricção, independentemente das opiniões de cada um e dos gostos pessoais de cada um, aquilo que se foi criando, não só nos estádios, a Norte e a Sul e por todo o lado onde se foi passando, e que culminou, obviamente, ontem numa festa magnífica no Marquês, e que estou como o João, obviamente, que para nós tem sempre um significado absolutamente inacreditável festejar na rotunda da Boa Vista, que tem o símbolo, obviamente, que tem o leão em cima da águia, como toda a gente sabe. Eu pessoalmente gostaria mais de festejar nos Aliados. Os Aliados é provavelmente, para mim, tem um efeito muito muito forte, porque é obviamente a grande praça da cidade do Porto, é um local mítico e é aquele local que até me toca mais e me dói mais, porque é onde durante muitos anos vi o Porto ser campeão, como é óbvio. Eu já contei isto aqui várias vezes. Em 86, 87, fui festejar a vitória do Porto na Liga dos Campeões para a Avenida dos Aliados e levei uma bandeira de Sporting, que era uma coisa que era perfeitamente possível antigamente, agora era capaz de ser assassinado ou uma merda qualquer, mas a verdade é que aquela avenida tem um significado absolutamente espantoso. Quando fomos campeões em 99, 2000, lembro perfeitamente com o meu avô, que eu nunca pensei que fechasse tantos títulos com ele, e que o Zé conhece muito bem, porque está a viver em Vila do Conde, como o Zé já viveu há muitos anos, e portanto, não sendo lá, é na Rotunda da Boa Vista e tem um significado, obviamente, muito especial, sendo os que são, o João, como disse, foram muitos, já houve ali. Há uma coisa que eu notei que foi um padrão nestes últimos dias e nestas últimas semanas, quando se sentiu que o título estava a chegar. A quantidade de potes de fumo, e potes, e não é o jogador, de potes, fumos, de tochas, de petardos, não tantos, porque os petardos e alguns parecem dinamite, então ontem lá estavam aqueles petardos que parecem dinamite, que também estavam no Dragão, mas a verdade, a quantidade de artefactos, e ontem a polícia, sem problema absolutamente nenhum, deixou estar à vontade, controlou um bocadinho ali o trânsito e tal, e portanto, claro que para nós tem um sentimento especial, mas pronto, estamos cá e para falar um bocadinho desta noite e deste título que já se adivinhava e que tive a oportunidade no sábado, de estar com o Norberto, que o Zé também conhece, que é aqui do Norte, muitas vezes vai ali ao Solar, lembro perfeitamente em Vila do Conde, quando já contei aqui, quando o estádio estava todo calado. Estavas lá, não estavas, Mariana? Estavas nesse jogo, não estavas com o Norberto, estava a mandar com o meio mundo, sozinho, a bancada completamente calada a seguir ao empate, e eu a certa altura já não conseguia ouvir o Norberto, com todo o respeito por ele, e comecei-lhe a responder, a dizer que isto era uma loucura, estávamos em primeiro lugar, a probabilidade de sermos campeão era enorme e não podíamos ser a coisa, e já vinham com as coisas dos 40 anos e não sei o que mais, e no sábado à noite, curiosamente, acabei por estar com o Norberto e ele também perguntasse como é que tinha-se, que lembrava-se desse episódio, mas no final correu tudo bem e felizmente, eu acho que este ano foi um ano em que matamos uma série de borregos, ganhar ao Benfica no último minuto, à balada, não haver, foi o, tinha minutos antes o falhanço do Daniel Bragança, que já era o Brian Ruiz, pá, sei lá, tudo e mais alguma coisa, a fortaleza de Alvalade com 16 jogos a caminho de estar completamente imbatível, uma equipa que marca golos que até mete aflição, ainda havia aí uns malucos vermelhos que andavam a dizer que era o Guiocas, se tirarmos os 27 golos do Guiocas, estamos a 3 golos do que o Benfica marcou, que é o segundo melhor ataque. Pá, quer dizer, mataram-se aqui uma série de borregos uns atrás dos outros, e acho que terminou da melhor forma, como todos vimos ontem, quando o Ruben Amorim faz aquele discurso que acabou por contrabalançar com aquela pedrada que nos tinha dado ainda há pouco tempo a todos e que nos custou tanto, e acho que foi uma grande noite para todos nós. Pronto, agora que o Varela já disse tudo, já disse tudo. Mariana, se me permites, gostava só de dizer duas coisitas, se fosse possível, porque vem um bocadinho a talho, foi-se daquilo que o João e o Pedro disseram e que eu não fiz nenhum comentário. Primeiro, tem a ver com o facto de celebrar no Porto. Isto é muito importante, porque o Sporting é de Portugal, como nós sabemos, não é? E tem uma presença massiva em todo o país. Isso ontem, e viu-se, e tem-se visto, e ontem então foi uma coisa mesmo que ficou bem, bem presente no espírito de toda a gente, se preciso fosse, porque acho que isso está no espírito de todos nós, mas ainda mais importante é que eu, por acaso, reparei nas redes sociais alguns adeptos do Porto com maior exposição estavam a dizer que, e não vou citar nomes porque não vale a pena, a dizer que, aquelas piadas do costume, a dizer que era um silêncio e mais não sei o quê. Ora bem, para quem conhece a cidade do Porto, a Rotunda da Boa Vista é uma das praças centrais, como o Pedro dizia, não pode ser na Avenida dos Aliados, por uma simples razão, porque está em obras do metro. Aliás, é o metro que vai depois buscar o Pedro ao outro lado, o Nova de Gaia, o Pedro tem estes contactos assim. E portanto, é daquelas coisas que não se percebe, só mesmo por ignorância e má fé. É uma coisa que eu acho que nem sequer vale a pena repisar muito isto. A outra questão que me parece também importante e que tem a ver com os festejos de ontem, que foram festejos que correram bem de uma ponta a outra do país e, como sabemos, fora do país. E há uma nota que eu gostava de deixar, que é uma nota que nos é caro a nós todos que vamos ao futebol, que é a questão da pirotecnia. Nós vimos um verdadeiro festival em todo o país. Não houve um único incidente. Não houve um único incidente. E eu estou à vontade para dizer isto, porque inclusive já tive prejuízos, como vocês sabem, nos casacos, nas camisolas, nos cabelos e aquelas coisas. Acho que não há nenhum. Mas eu acho que empresta ao fenómeno desportivo, neste caso, que é o ar livre, uma cor e uma vibração, e só está quem quer, e acho que, pronto, quem usa também deve ter em conta isso. Claro. E ontem, que eu saiba, ou que haja nota disso, não houve nenhum incidente, e houve muita pirotecnia, houve um verdadeiro festival de pirotecnia. Então, um pouco antes, vocês devem ter visto também, da chegada do autocarro ao Saldanha, foi um momento verdadeiramente fantástico. Zé, alguns dos principais dealers de pirotecnias e tochadas e fumos que a malta recorre na Europa, chegou a ter alguns artefactos verdes esgotados durante alguns dias, sim, é verdade, porque era tal a loucura que estava a ser encomendado para Portugal e que imagino também para outros países onde há verdes e claro que também são utilizados, não é? Se pensarmos na Grécia, num Panathinaikos, por exemplo, uma coisa assim já, mas era tal a loucura que estava a ser enviada para Portugal que, e é prova que, e há aí um ponto que tu disseste que é muito importante, que é quem gosta de pirotecnia não pode impor aos outros que não gostam o uso da pirotecnia. Exatamente. É possível coexistirem ou coabitarem nos, em espaços. E, aliás, o próprio Sporting passou a adotar nos seus jogos em casa, nestes últimos jogos, a adotar a pirotecnia, e que ainda agora vimos, ainda agora neste último jogo, quando estivemos em Lisboa, contra o Portimonense, mais uma vez bem utilizada, quando desceram a homenagem ao Manuel Fernandes. E acho que esse lado era... E está a sair muito caro, desnecessariamente, são multas e multas e mais multas que estão a ser pagas desnecessárias, e portanto é uma nota muito importante, porque realmente foi uma festa inacreditável, sem um único incidente, o que é notável. É uma nota positiva para a polícia, acho que tiveram muito bem, acho que devem ter recebido ordens, foi um bom controle em todo o lado, aqui no Porto tiveram muito bem mesmo a ajudar. Sim. E super simpáticos. A garantir a segurança dos sportinguistas na Rotunda de Boa Vista, depois a garantir a segurança dos carros, super simpáticos. Pá, olha, uma nota 5 estrelas. Às vezes estamos aqui a criticar por algum excesso. Que, obviamente, já viram o vídeo do miúdo que está no Marquês a dar high five a todos os polícias de intervenção que passam? Portanto, acho que no conjunto geral, toda a gente se portou bem. Numa festa muito bem organizada pelo Sporting, diga-se passagem, e portanto acho que foi uma festa que pode servir de exemplo para mais festas. Sem dúvida. E elas vão existir, não é? Porque isto agora, até chegar dia 26 de maio... É festa até final do mês, gente. Exatamente. É festa até final do mês. Ainda antes de avançarmos para falar de tudo aquilo que diz respeito ao Sporting campeão este ano... Só dar aqui o obrigado, obviamente, aos nossos patronos que fazem parte e apoiam este projeto, patreon.com/sporting160. É por lá que são feitos os pré-jogos, os pós-jogos e tudo aquilo que diga respeito ao que o Castro e o Varela tiverem para dizer nos intervalos. Relativamente aqui à época e relativamente à noite de ontem, Zé, começo por ti, apesar de seres da casa hoje, és a estrela principal do programa, portanto deixa-me eu perguntar-te se, obviamente, nós sabemos que o Benfica este ano não está a ser uma equipa coesa, não está a ter resultados consistentes, tanto ganha por muitos como perde sem, não digo sem motivo aparente, mas sem razão lógica para isso acontecer, face à qualidade da equipa e face ao valor que gastou nos reforços que teve. Jogar com o Famalicão, em Famalicão, estavas à espera que nós fôssemos campeões ontem por um empate? Ou... achavas que face à qualidade também do Famalicão, e obviamente tem que se dizer, não é? Achavas que a vitória do Famalicão poderia ser aqui possível? Não, olha, sinceramente não. E essa foi a razão pela qual eu nem sequer fui festejar ao Porto, porque eu estava absolutamente convencido que o Benfica queria acabar por ganhar com maior ou menor facilidade, ou maior ou menor dificuldade, em Famalicão. E por isso, quando os gols surgiram, já era um bocado tarde para seguir, e acabei por não ir. E também isto porque eu nunca confio muito no Benfica, por isso nós precisávamos do Benfica, eu não confio muito no Benfica, e por isso não estava à espera que eles nos fizessem esse favor. E não, sinceramente, e falando mais a sério, eu não estava à espera que fosse ontem, não, de forma nenhuma, não. Quer dizer, era um feeling que eu tinha um feeling que ainda não seria ontem. Isso... E olha, a verdade é que foi, portanto, o teu feeling estava aqui um bocadinho fora de todo, mas eu percebo-te, porque eu acredito. Eu saí num zero, a partir do preciso momento que aconteceu um zero, saí de casa, foi, eu disse ao João, o João disse que só saía mesmo no final, ia buscar o Miguel, o João Rojado já lá estava, e eu num zero saí de casa, e Eu estava a ver a Fórmula 1, não estava a ver o... Não estava a ver o... E ainda tive que aturar, uns malucos no Twitter que me estavam a perguntar porque é que eu estava a ver a Fórmula 1 e não estava a ver outra coisa. Que eu acho esta piada da malta querer impor o que é que eu posso fazer ou impingir, quer dizer, houve um que eu até tive que responder, pá, eu vejo o que eu quiser, era agora que eu posso ver o que eu quiser. E quando foi 1-0, porque estava depois ia vendo o resultado, e eu subi as escadas aqui de casa, fui ao quarto onde estava a minha mulher e a minha filha, que ainda estavam, a minha mulher, a filha já estava a dormir, a minha mulher que estava acordada, e disse, olha, vou-me embora porque com certeza vamos ser campeões. E fui, e depois meti-me no carro. Assim, vou-me embora. Vou-me embora, como o Abel, meti-me no carro e estava precisamente a chegar, eu acho que tenho a impressão que já tinha passado a Ponta Rábida, ou ia passar a Ponta Rábida, e ao 2-0, e comecei a buzinar na autoestrada, que é uma coisa que não faz muito sentido, que ninguém ouve, não é? Mas pronto, claro. É aquelas coisas que, porque aí já é sentia que esse é o que é, já sentia que ia ser campeão, e a primeira chamada que fiz é a mesma que fiz no último ano, liguei logo ao meu avô. E depois cheguei à rotunda e só para chegar a esta história. Essa cena foi, para mim foi surreal, porque eu chego à rotunda, eu estaciono o carro no cemitério ali perto, nunca me lembro o nome daquele cemitério, Agramonte, que é perto de Agramonte, ali perto da rotunda, pá, estaciono o carro e não vejo ninguém, eu vou com o cachecol e vou-vos dizer, eu até escondi durante um bocado o cachecol, porque estava com medo de andar no Porto sozinho àquela hora, não estar ninguém, que não estava literalmente ninguém. Chega à rotunda da Boa Vista e estava uma senhora com o cachecol aos berros e para aí 20 polícias. E eu olhei e eu fosse. Isto não pode ser. Não veio ninguém. Pá, já estava, o jogo já tinha acabado. Liguei ao Castro, o Castro está testemunho, e eu, Castro, não está ninguém na rotunda da Boa Vista. Só está aqui uma segunda, eu fui o segundo gajo a chegar. Será que vai haver aqui alguma... Será que as pessoas não vêm? Pá, claro que é uma estupidez, mas uma pessoa naquela altura... não é a nossa cidade, não é o clube da cidade, digamos assim. Quase que duvido um bocadinho das coisas, mas foi, e depois a partir daí, claro, começou a chegar tudo e a coisa rapidamente mudou. Está aqui um barulho do microfone. Espera aí, alguém está a fazer um barulho com o microfone. Oi? Agora já não. Ainda não. Faço-te a mesma pergunta que fiz aqui ao Zé. Que é, estavas à espera que o Benfica perdesse ontem ou acreditavas que o Benfica pudesse escorregar ontem? Sim, eu acreditava no sentido que já tínhamos falado um bocadinho até no Patreon e já tínhamos falado até um pouco no sábado quando fomos a Lisboa, na viagem, falamos um bocadinho disso, ali, especialmente quando à vinda para cá, entre os momentos em que eu estava acordado, porque outros momentos que eu estava a fazer uma introspeção e a pensar nas coisas, mas estava de olhos fechados, mas a verdade é que havia ali uma altura que acreditava, e acho que era um bocadinho, mais do que acreditar, era também querer, claro que isso não adianta muito, mas queríamos muito, e tinha falado isso com o João, queríamos muito no sentido de, pá, vamos fechar, vamos estar agora completamente relaxados e dá para preparar a final do Jamor de outra forma. Era um bocadinho esse. É óbvio que eu preferia ter ganho no Dragão. O Dragão teria sido a cereja no topo do bolo este ano. Apesar de tudo não ter sido no Dragão, o Dragão acabou por ter ali um sabor especial, no sentido em que foi aquele segundo golo, acaba por ser absolutamente quase a valer uma vitória, não é? De certa forma, por tudo aquilo que se passou por causa desse fim de semana. Mas eu acreditava que era possível, porque na verdade, e lembrei-me do pós-jogo que fiz com o João, desse jogo com o Famalicão, repara que nós nos jogos que tivemos, Gil Vicente, depois em casa, que já não me recordo com quem foi, que ganhámos bem, e depois quando fomos a Famalicão, apesar de termos dominado o jogo, e do Famalicão praticamente não ter tido nenhuma oportunidade, nós ganhámos apenas 1-0, e como sabemos, o Famalicão tem jogadores que a qualquer momento, num lance, pode acontecer. Aliás, nos últimos 5 minutos em Famalicão este ano do Sporting, vivemos todos ali quase aquele drama de este jogo não acaba, porque tudo tinha sempre aquele receio, pá, uma bola que ressalta, um lance, que eu acho que este ano foi mais uma vez também, morreram esses, foi como eu digo há bocado, foi os borregos todos, não houve lances desses contra nós, praticamente nenhum, houve aquele jogo efetivamente em Guimarães onde perdemos 3-2 que toda a gente ficou com ele entalado, e o jogo da Luz. Agora, acreditava-se que era possível e acho que esta linha estava também do nosso lado mais uma vez e o Famalicão acabou por marcar o primeiro golo e eu acho que a partir daí já era mais difícil, o Benfica não chegava a ganhar e acho que depois também já havia ali uma descompressão do Benfica de perceber e olha, ainda bem que acabou por ser, claro que tinha sido melhor, pelo menos ter sido no sábado em Alvalade com o Portimonense, não foi, olha, para a malta de Lisboa foi porreira na mesma, festejaram na mesma ali, também festejariam sempre em casa e acho que havia ali um lado que queria e que sentia que podia acontecer, mas que é tão válido como achar que não iria acontecer, porque isto ninguém sabe o que é que se iria passar, como é óbvio. É o Sporting, nunca sabemos bem o que é que pode acontecer. João, foram muitos os jogos que tivemos esta temporada. Felizmente, ainda faltam dois e derrotas só foram duas. Temos 92, acho que é 92 golos, não é? 92. Olha, nem uma coisa nem outra. Pronto, temos muitos golos marcados. Já te confirmo. Sim. Já te confirmo. Temos muitos golos 92, marcados. 92, 92. 92 golos marcados e com dois jogos que ainda faltam acontecer. Ontem o nosso Labreca perguntou ao Edu, acho que foi ao Edu, qual foi o jogo onde esteve a principal chave para o campeonato? E o Edu respondeu o jogo com o Benfica em Alvalade. Sim. Concordas? Ou achas que o acreditar mais e melhor, digamos assim, começou a acontecer a partir daí? Olha, deixa-me dizer que é muito fácil explicar este campeonato. Eu acho que há muita gente que está a dar aqui grandes voltas e eu queria fazer aqui quase uma tagline sobre o campeonato. O Sporting foi campeão, foi de longe a melhor equipa do campeonato. Simples, não há mais desculpas. Nem é a falta de clarividência do Benfica, as eleições do Porto. É simplesmente que foi a melhor equipa. Foi de tal modo a melhor equipa que eu acho que foi a melhor equipa de sempre do Sporting que eu vi ser campeão. Bate mesmo a equipa de Jardel, é uma equipa que domina o adversário. Quase em todos os momentos de jogo, alguns não, alguns jogos, é uma equipa que eu acho que podia ter terminado sem derrotas este campeonato. A derrota na Luz acontece nos minutos finais e estávamos com 10, a derrota de Guimarães acontece ali também devido a alguma infelicidade da arbitragem naquele lance do penalti. Eu acho que o Sporting podia ter saído de Guimarães pelo menos com empate e portanto esse jogo que estás a referir da Luz, eu acho que nos deu ali uma vantagem para o campeonato, para a ponta final. Eu não quer dizer que o Sporting não fosse campeão se tivesse empatado o jogo, obviamente ganha ali mais uma vantagem, porque depois ainda tinha um jogo de Famalicão em atraso. E é curioso que muita gente dizia que o jogo de Famalicão era decisivo, e foi, só que não foi o do Sporting, foi o jogo do Benfica, que foi decisivo em Famalicão. E eu, ao contrário dos meus colegas da rádio, tirando o Pedro Henriques, que alinhou comigo, toda a gente dizia que o Benfica não perdia mais nenhum jogo até o final da época, e eu dizia que ia perder, e o Pedro Henriques também, que iam perder pontos. E porque, na altura, todos os analistas acharam que o Sporting ia tropeçar em Famalicão, mas agora achavam que o Benfica ia ganhar em Famalicão, que é uma coisa extraordinária. Não estava a ver. É verdade, e até porque eles, desde a mudança de treinador, o Famalicão cresceu e nós tivemos dificuldade, apesar de termos dominado o jogo todo, só estávamos a ganhar por 1-0 e o Pedro relembrou bem esses 5 minutos que nós sofremos todos à espera que podia haver uma infelicidade. Felizmente o Sporting controla bem os jogos. Aliás, acho que eu já disse isso, o Sporting, o maior predicado do Sporting é realmente a capacidade de pressão e de reação à perda da bola e a evolução que o Sporting teve no ataque posicional. Sobretudo o Sporting consegue jogar pela esquerda, pela direita, consegue jogar para o jogo interior, atacar a profundidade, é muito difícil parar o Sporting, basta ver o jogo dos Chaves, eles ali com uma linha tão recuada, o Sporting arranjou uma maneira de entrar diversas vezes, ou pela esquerda, o Pote a servir também ali disco, para o Nuno Santos ter mais espaço, ou pelo ataque à profundidade, ou depois na segunda parte mais pelo jogo interior. É uma capacidade muito forte desta equipa de Sporting. É uma equipa muito madura e, sobretudo, também há um aspecto importante, que eu não sei se os meus colegas concordam. O Sporting foi tão dominador que no Campeonato de Grandes fomos o vencedor, claramente, entre os três, que raramente acontece o Sporting, no confronto de todos grandes, ser o vencedor. E só perdemos um jogo que foi na Luz, e lá está, estávamos com menos um. Portanto, com 11 nunca perdemos um jogo contra os outros grandes. E no Tolcense Mino, tanto que depois eliminámos o Benfica também na Taça, em que não perdemos nenhum jogo nesse confronto com o Benfica. E, portanto, fomos claramente superiores. E, portanto, para te responder à tua questão, deixa-me te dizer que o jogo do Benfica deu esse lá, obviamente, ganhando ao Benfica, e há uma coisa importante, é que nós, com essa vitória diante do Benfica, igualávamos o Benfica em confronto direto, e depois tínhamos a relação de golos que estávamos à frente do Benfica, portanto, também foi importante, e a partir daí, eu acho que o Amorim toca num ponto fundamental, que é, à medida que íamos ganhando jogos, a confiança do Benfica ia descendo, ou seja, a pressão foi para o outro lado da segunda circular, e claro, nós tínhamos um jogo extra. Eu acho que, nesse aspecto, o Amorim comunicou muito bem. Quando o jogo é adiado, e vemos nas redes sociais os sportinguistas dizer isto está tudo feito, o jogo foi adiado, a polícia está com o Benfica, e vamos perder isto por causa do jogo adiado, o Amorim transformou aquilo em algo positivo, que era, vamos chegar a esse jogo do Famalicão à frente para ter esse jogo extra para darmos mais avanço. Foi isso que o objetivo foi, chegamos a Famalicão, esse jogo de atraso, com essa vantagem. E foi o que aconteceu. Ou seja, o Amorim transformou uma coisa negativa numa comunicação positiva, traçou um objetivo para dentro, e o objetivo foi cumprido. E obviamente tivemos aí jogos muito bons, especialmente com os grandes, mas em Alvalade uma fortaleza incrível. Mas depois tivemos grandes vitórias, como em Arouca, que foi decisiva. Tivemos um jogo muito difícil na terra do José Duarte. Para mim foi a equipa que contrariou o melhor sistema de jogo. Mas, claro, foi o sem dúvida. Do Freire. Foi que teve mais dificuldade. O Sporting sentiu-se muito desconfortável em Vila do Conde. Eu até acho que foi um ponto ganho, até. Tivemos ali muitas dificuldades nesse jogo. Mas depois em todos os outros jogos, Barcelos, Vizela, Chaves, o Sporting, e com aquelas coisas de... Quando fomos a Moreira, aí o Sporting perde sempre pontos no Minho. Começaram a inventar sempre algumas barreiras psicológicas. Como o Pedro disse, nós matámos os borregos todos. O Amorim falou ontem no drop mic que ele fez sobre a questão de ganharmos só 18 e 18 anos. A questão do... qual foi a outra questão que ele levantou? Foi... Estão a estragar as perguntas. Incrível. Já te estão a estragar tudo. Estás a ver, Mariana? Nós até podemos dizer que somos o único campeão que ganhou com Covid. Não é? Até podemos dizer que fomos o único que conseguiu aguentar o bicho. Portanto, há coisas fantásticas desta época, mas vou deixar também os meus colegas, principalmente aqui o Zé. Eu só quero saber quando é que nós podemos começar a distribuir bois como ao Varandas. Porque eu acho que nós temos que começar a distribuir bois. Foi a coisa mais espetacular, uma das coisas mais espetaculares da noite de ontem. Que ele treinou bem, ele treinou no Dragão. Ele no Dragão já estava a treinar para o que ia fazer no Marquês. E portanto, mas pronto. Bem, ainda antes de passarmos aqui às próximas perguntas e para o Zé comentar, dá-me só um segundo. A dizer que, obviamente, ontem foi um dia de festa e quero agradecer, obviamente, a todos aqueles que me foram encontrando no caminho do Campo Grande para o Marquês de Pombal, e que me deram os parabéns pelo Sporting 160. Quero agradecer também àquele grupinho que estava junto das relotes. Eles disseram-me o nome, mas eu, como devem calcular, já foi há uma semana. Portanto, já não me consigo lembrar, mas aquele grupinho que disse que eu era a Mariana do Sporting 160, sim, era a própria correspondente. Mas ainda antes de irmos aqui às imagens e vídeos exclusivos que temos da noite de ontem para vos mostrar, o Zé tem aqui uma coisita para dizer. Força, Zé, desculpa. Não, era para encadear no raciocínio do João. Que tem a ver, a primeira coisa que também em relação àquilo que o Pedro havia dito anteriormente sobre a carreira do nosso rival Benfica, eu acho que a questão psicológica aqui pesou também muito, porque o Sporting, mesmo nos piores momentos, soube sempre superar os momentos mais baixos, e isso é terrível para quem vem atrás. Se tu vais à frente, as coisas funcionam de uma forma. Se és tu que vais em perseguição, e a partir do momento em que eles passaram a estar atrás de nós e nós não os corregamos, a coisa mudou completamente. E isto em termos de é muito difícil para uma equipa que vem atrás, sempre a tentar, e esse... A questão psicológica e moral, digamos assim, da moral das tropas, também é muito importante, porque ou se marca logo muito cedo e começa-se a resolver os jogos muito rapidamente, ou então os pequenos episódios, por exemplo, como ontem, o Benfica não estava a jogar muito bem, não estava a defender muito bem, que eu acho que é um grande problema que eles têm, felizmente, mas também notava-se que eles também tinham algum poder e que estavam a criar muitas jogadas de possível golo. mas bastou um golo para mudar logo toda a história do jogo. E eles nunca mais conseguiram voltar ao jogo. E isso acho que se deve também muito à carreira do Sporting. Relativamente ao campeonato, eu selecionei alguns momentos que me parecem chave para o êxito deste campeonato. A primeira coisa começa logo pela manutenção de toda a estrutura do futebol, ao contrário daquilo que nós éramos especialistas, que era aquela vertigem da mudança quando as coisas corriam mal. E o ano passado, a verdade é que correram mesmo muito mal. Apesar de a segunda volta já ter sido a um nível completamente diferente. Exatamente. Mas aquele Sporting que nós nos lembramos muitas vezes, provavelmente nós teríamos pelo menos mandado o treinador embora, vindo um novo treinador, haveria praticamente um novo plantel, aquelas coisas todas, e não sabemos... Nem ia o diretor desportivo embora. Ia o diretor desportivo e muitas vezes ia também a direção, não é? E este, acho que foi a primeira vitória, foi nós termos conseguido manter a estrutura. Depois, as aquisições, obviamente. As aquisições do Gyökeres e do Ullmann. Eu acho que o Ullmann é muito injustiçado porque ele está em tanto lado, sempre e praticamente quase a sensação de ao mesmo tempo, que muitas vezes não nos... E depois, claro, é muito mais bonito os golos do que defender. Mas são dois jogadores que são cruciais, que entraram e que os dois mudaram um bocadinho o nosso jogo. Eu acho que este ano... ninguém se lembrou dos outros médios com o trabalho que o Ullmann e o Morita fizeram. Depois o primeiro jogo em Alvalade, em que nós estamos a ganhar 2-0 e de repente quando percebemos já estávamos para lá do limite do tempo regulamentar. Hoje vi esse vídeo, foi aos 8h55 quando a era no, o árbitro deu 8 minutos, foi aos 8h55 quando mandamos a bola para dentro da área, já numa segunda tentativa. Exatamente. Hoje estive a ver isso, pá, já nem me lembrava desse momento. E eu lembro-me muito deste jogo, porque nós vínhamos numa má época. Sim. E este era o primeiro jogo em Alvalade. Se nós temos empatado, a questão psicológica aqui também poderia mudar tudo. Alguma importância, começa-se, gastamos tanto dinheiro para empatar com o Vizela, enfim, não vale a pena estar a especificar muito, porque toda a gente, todos os sportingistas sabem como é que as coisas funcionam. Há outro momento que também me parece importante, nós perdemos dois jogos seguidos fora, que foi a derrota com o Benfica no dia 12 de novembro. Depois há uma série de jogos pelo meio, mas que não são para o campeonato. Temos um jogo em casa e a seguir vamos a Guimarães e voltamos a perder. Portanto, temos duas derrotas fora. Como é que o Sporting respondeu a isto? Com uma vitória sobre o Porto por 2-0, que foi o jogo a seguir. Isto também teve uma importância muito grande, porque não se deixou cavar aqui um fosso de desânimo, digamos assim, porque muito facilmente, até pelos resultados anteriores, o Porto nos podia ter vindo tirar pontos a Alvalade. Depois... Mais um borrego que matamos, não é, Zé? Mais um borrego. Exatamente, porque, como sabem, já não ganhávamos ao Porto já há algum tempo. Há 6 ou 7 jogos que já há muito tempo. Exatamente. Mesmo, era uma coisa fora do normal. Uma nota curiosa que eu deixei aqui também, que foi uma questão do empate no Rio Ave, que eu acho que vocês mencionaram. O Rio Ave jogou muito bem contra nós, mas eu acho, até mesmo pela marcha do marcador, que houve algum, eu não diria desconcentração, mas foi um dos jogos onde nós revelamos maior dificuldade em segurar o resultado e controlar o jogo, por mérito do adversário. Mas eu acho que há aqui também um item que deve ser considerado, porque este foi logo a seguir, foram 3 dias depois, 3 dias, portanto não chegou, à volta de 72 horas não chegou. Não, com o Young Boys. A Young Boys, exato. Tivemos um jogo friquinho com o Young Boys, empatamos 1-1. E foi um jogo feio, vocês lembram-se, porque foi um jogo muito feio. E logo a seguir vamos jogar com o Rio Ave. E o próprio jogo com o Young Boys, com muitas alterações, algumas alterações do Amorim, também foi muito carregado, sentíamos a equipa muito carregada fisicamente. E isto também me pareceu, este empate aqui com o Rio Ave, também me pareceu que foi um momento que se deveu sobretudo à questão física, que nós falamos muito. Como é que o Sporting responde a este empate? Ganhamos 2-1 para a Taça de Portugal com o Benfica. E a partir daqui, portanto, este jogo com o Benfica foi 29 de fevereiro para a Taça de Portugal, e a partir daqui encarreiramos e fizemos a carreira que nós sabemos, eliminamos o Benfica na Taça de Portugal, temos os scores que bem sabemos no campeonato, dúvida, com tantos golos marcados, e acho que é aqui que o Benfica começa a sentir aquilo que falávamos há bocado, que para chegar à nossa beira ia ter que ser muito melhor do que aquilo que estava a ser, e o resultado é aquilo que nós sabemos. E as imagens... Mariana, deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa ao Zé, que o Zé bateu ali no ponto. Sim, deixa-me só dizer uma coisa, que o Zé bateu ali num ponto e falou do meu jogador preferido, que é o Ullmann. Não sei se o Zé sabe, mas eu defendo sempre o Ullmann e portanto acho que realmente é desvalorizado. E eu estive a ver, Zé, hoje à tarde, enquanto preparava obviamente o programa, e era uma coisa que queria fazer para o Patreon, mas vou adiantar. Em termos de médios defensivos, aliás, em termos de médios, o Ruben Amorim tem feito trabalhos fantásticos com todos, desde obviamente Matheus Nunes, o Garte, Palhinha, a maneira como evoluíram, obviamente, agora com o Bragança, agora com o Ullmann, com o Morita, mas é verdade, é que a posição 6, Zé, o Ullmann, apesar de algumas pessoas gostarem mais jogadores defensivos na posição 6, ou seja, jogadores com outras características defensivas, mas em termos de preponderância, em termos de jogo do Sporting, ou seja, na maneira como ele ajuda a atacar, o Ullmann é o melhor jogador que nós tivemos naquela posição. E basta ver que o Ullmann no campeonato tem 3 golos e 2 assistências. Nunca o Palhinha conseguiu 3 golos e 2 assistências, muito menos o Ugarte. E, portanto, além dessa preponderância defensiva, de líder, que eu acho que é um líder no campo, tem essa preponderância também ofensiva. Não sei como é que o Sepúlveda não o vendeu no Twitter. Não, pois, ainda não se virou para aí? Não, se calhar não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Pá, o gajo ontem fez um tweet às 3 da manhã, meu. Depois do discurso do Amorim. Isso é o cúmulo da maluqueira, meu. Eu percebo que queiram tirar o Amorim do Sporting. Percebo perfeitamente o objetivo. Claro, eu acho que isso é a estratégia que ele está a seguir. É a estratégia. Portanto, claro. Só destacar realmente o Ullmann em termos de médio mais defensivo, o número 6. O Ullmann trouxe-nos outras coisas a nível ofensivo e esse dominar de jogo do Sporting. E essa maneira como também atacamos melhor em termos de ataque posicional, aliás, basta ver que ele no aquecimento faz aqueles passos, treina mesmo aqueles passos a abrir para as alas, que é uma coisa muito curiosa, quem gosta de ver realmente o aquecimento do Sporting. E a forma como ele recebe a bola também é muito importante, sempre de forma orientada para despachar a bola para o outro lado. Claro, olha antes de receber, olha à volta antes de receber para depois orientar quase sempre o primeiro ou dois toques, e portanto deu-nos aqui, além da capacidade defensiva que tem, deu-nos aqui algo mais que Palhinha nem o Garte conseguiam transmitir à equipa, e isso também transformou um bocadinho o Sporting numa equipa que ataca bastante melhor. Nesse ponto, se for possível, é uma coisa muito breve. Força, eu vou passando as voltas, mas não vou. Grande fã do Palhinha, sempre, não é? Eu acho que a única coisa que nós perdemos entre o Palhinha e o Ullmann é a questão da segurança nas bolas aéreas. Sim, nós perdemos, como nos lembramos do primeiro campeonato, nós sofríamos pouquíssimos golos, poucas pessoas nos marcavam, poucas equipas nos marcavam golos de cabeça. E este ano, de bola parada, temos uma série infindável de... Mas melhorámos, José, a partir de uma certa altura. Não, melhorámos. Mas isso eu atribuo a dois fatores. Primeiro, tem a ver com o guarda-redes, provavelmente poderemos falar sobre isso, mas a segurança no jogo aéreo, nós não temos, os nossos guarda-redes não são aqueles guarda-redes que se impõem nas alturas, não se impõem nas saídas. Não é importante que um guarda-redes se imponha a esse nível. Se a defesa, transmitir segurança aos colegas, não é? Claro. Porque um guarda-redes que sai assim meio à toa e depois os colegas trazem uma insegurança tão grande que depois torna-se muito difícil ainda defender. Portanto, é preferível ter um guarda-redes mais conservador, que não sai tanto, Mas penso que são dois fatores aí que levam a que a concorram a que soframos tantos golos tenhamos sofrido tantos golos de cabeça, e também o facto de termos jogadores novos, porque o Amorim muitas vezes, o Paulinho não estava, que era um jogador, muitas vezes não estava, que era um jogador que ia muitas vezes ao primeiro posto defender as bolas paradas, e que não estando lá criava ali alguns desequilíbrios, e depois muitas vezes a junção dos defesas, não estando o Coates em alguns jogos, ou o Coates ou o Diomando, ou até alguns dos dois, acaba por ser um bocado mais complicado, porque o Quaresma não é tão bom de cabeça, e o Inácio é, mas pronto, cria alguns desequilíbrios. Acabei por me alongar um bocadinho, desculpem lá. Mas, não sei mal. Esta, não está numa mal. Boa imagem, porque este é o único momento em que Frederico Varandas ainda não estava com a tosga. Foi aqui que tudo começou. E ainda bem, eu já disse isto, ainda bem que ele apanhou uma tosga, porque eu acho que ali ontem tudo era permitido, porque são meses e meses de direção, elementos do staff técnico, jogadores de extrema ansiedade, de nervosismo durante toda uma temporada, que culmina num cair de emoções, que é óbvio que não poderia ser outra coisa, e obviamente nós só não nos emborrachamos na rotunda da Boa Vista porque não havia cerveja, só descobrimos já perto de uma da manhã umas raparigas que vendiam dentro umas coisas clandestinas, que não há provas que seja bem cerveja, mas de resto não havia cerveja, que era uma coisa inacreditável, mas pronto. Mariana, olha, nós estamos a passar as imagens. Eu sei. Mas deixa-me só dizer, porque as imagens estão 16, para aí umas 16 fotografias. Se quiserem, eu vou passando uma a uma e vocês vão dizendo o que vos vem à cabeça. E depois não há o vídeo, e o vídeo são 7 minutos. Deixem-me só dizer. Põe ordem na casa. Sim, porque senão vocês ficam para aqui 3 horas e eu tenho que trabalhar, tá? Que eu ontem não trabalhei e até hoje ando físico de trabalho. Bem. Paulinho, Nuno Santos, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Mateus Reis, Adan, Coates, Inácio, Neto, Potse e Essugo. João, no meio destes jogadores todos, houve muitos que marcaram aqui aquele campeonato, aquele primeiro campeonato. Ganho com o Ruben Amorim em 2021. Obviamente o tempo passou, Eduardo Quaresma cresceu, Daniel Bragança, por vistos, teve uma oferta de uns óculos. Estão eles, olha, falas neles e aparecem. Mas, eu sei, eu estou a ver agora. E perguntar-te aqui, qual é que achas, para além de Pedro Gonçalves, obviamente, não é? Qual é que achas que foi aqui, dos jogadores que são bicampeões, aqueles que chamam mais aqui a atenção? Olha, são 11 bicampeões, não é? Já foram duas vezes campeões pelo Sporting. Eu acho que são vários jogadores que nós podia ficar aqui a falar toda a noite de todos. Neto tem uma importância muito importante no balneário, há que dizer, claro. Também. Essa questão é fundamental e há que salientar a mesma. Obviamente, Pote tem números estratosféricos para os anos que tem no Sporting, em termos de golos e assistências. As pessoas acho que ainda não têm a verdadeira noção do impacto do Pote, e vão ter mais quando ele sair. É realmente incrível, tem mais golos com o Bruno Fernandes, etc. Espero que ele não saia nunca. O Nuno Santos, obviamente, também pela garra que tem e que transmite à equipa, mas é verdade, o Sporting marca sempre mais golos com o Nuno Santos em campo do que sem Nuno Santos. Não sendo um jogador extraordinário a nível técnico, em termos de drible e tudo, é um jogador mais vertical, mas a verdade é que tem muitas assistências e este ano é o melhor registro dele. Obviamente Inácio e Quaresma mais a aparecer quando já estávamos quase todos a dar como perdido. Eu acho que houve aqui depois, e vou deixar isso para o Pedro ou para o Zé, houve aqui três reforços de inverno internos que eu já falei no Patreon, obviamente, que é o Trincão, o Quaresma e o Bragança, que foram claramente fundamentais nesta segunda volta. Depois temos aqui, estava aqui a pensar, o Coates, claramente, o líder, o capitão. Há um Sporting com Coates e um Sporting sem Coates, e o Coates merece tudo, não rescindiu, é duas vezes campeão pelo Sporting, é uma liderança incrível, mesmo em fases que está em uma forma menor ou está a ser gerido por parte de Ruben Amorim. É verdade que em alguns jogos tinha que entrar na segunda parte e o Sporting acalmava logo, e a maneira como defende é incrível. Portanto, há um patrão verdadeiro, há o patrão da equipa do Sporting. Há Paulinho, e tenho que dizer, eu defendi muitas vezes o Paulinho. O Paulinho faz uma época extraordinária. Para já tem a melhor música de sempre do Sporting. É verdade. Não venham com histórias, é a melhor música de sempre do Sporting. O melhor vídeo que eu fiz na Rotunda Boa Vista foi a música do Paulinho, foi a meu pedido. Não foi, Pedro? Foi a meu pedido, foi lindo. Portanto, e aquilo, para mim, é a melhor música. E o Biocres Messias até é uma música bastante melhor, diga-se passagem também. Mas Paulinho... Eu lembro disso, precisamente. O Paulinho ainda estamos a tempo, não é? Porque a princípio fica para o ano, não é? Mentes criativas, pensem nisso. Uma música mais mexida, por favor, que aquela do Zaba é um bocadinho seca. É claramente um jogador fundamental. Repara, o Paulinho é bicampeão pelo Sporting, ganha duas vezes. Obviamente, jogou lá na frente, muitas vezes sozinho, e o Sporting não tinha a equipa que tem. Com o Gyökeres, e ele a jogar pela esquerda, mas a descair muito para o centro, a dar apoio para o Gyökeres. Aliás, eu disse logo que neste jogo tinha que ser titular contra o Chaves, e faz um grande jogo o Paulinho. E, portanto, acaba uma época com números bastante interessantes para o Paulinho. É o melhor marcador português da Liga Portuguesa. Não há nenhum jogador de origem portuguesa com mais golos que o Paulinho. Tem mais golos com os avançados todos do Benfica, diga-se de passagem. Se calhar até do Porto também. Ana Maria... sendo a filha do mesmo, está a tirar mesmo, notas àquilo que tu estás a dizer. Cleber Nilsson, exatamente. Portanto, é realmente fantástica a época do Paulinho. Portanto, acho importante ressalvar realmente o Paulinho. Quem é que me falta mais? O Eissugo, obviamente, não tem tanta preponderância e é campeão só por alguns minutos, mas a verdade é que é um jovem de 19 anos e que já foi duas vezes campeão. Só faltou um, pá, aqui em dois tenho muita pena, foi não ter metido pelo menos um minuto o Fatau, que tinha sido campeão. Cai no Championship, né? Tinha que falar do meu fetiche. Esta é a minha cota, eu tinha que falar do Fatau no vídeo do título, falei todos os vídeos desde que ele saiu, já expliquei que tinha que ser hoje, faz parte da minha cota. Falta também do Adam, o Adam foi obviamente importante, mas eu acho que foi importante no primeiro título, neste título. É importante que faz parte da época, mas eu acho que o Israel veio nos dar aqui outras valências na baliza que o Adá não estava a dar. Há que dizer, a jogar com os pés, apesar daquela falha naquele jogo no Dragão. É verdade que melhorou. Mas entre os postes, em termos de reflexos, há jogos, e sobretudo com o Benfica e com o Porto, nesses jogos grandes, em que o Israel faz grandes defesas, que eu não sei se o Adá fazia, em termos de reflexos, dentro dos postes, nas saídas, eu concordo com o Zé, ficámos aquém nos dois guarda-redes. E, portanto, e no controle de profundidade, o Israel também tem que crescer um bocadinho. Mas é verdade que o Israel, ou seja, nós vimos aquilo como, tipo, aí agora vai ser o Israel. Mas é verdade, quanto a mim, o Israel ajudou-nos também a conquistar este título. Embora não tenha sido bicampeão, obviamente, estava a falar do Adá. O Adá também é importante. Eu acho que já falei quase todos, dos 11, deixa-me cá ver. Confirma aí, acho que já falei quase todos. Inácio, já falaste? O Nuno Santos. Fala do Nuno Santos, Eu já falei um bocadinho, mas avança, Zé. Não, fala tu. Eu adoro o Nuno Santos. Vamos ser práticos. O Nuno Santos é aquele jogador que devia haver em todos os clubes. Todos os equipas têm que ter o Nuno Santos. É um jogador fundamental. É um jogador aquele tipo de garra que roça ali, está ali no limiar, às vezes, quase daquele limite que tu viste. No Dragão mudou a equipa. Mudou o jogo, exatamente. Claramente. Mudou. O Martim, que é o jogador do Porto, que até é o grande futuro, viu-se e desejou-se com o Nuno Santos e depois ficou logo nervoso, mal entrou o Nuno Santos. A maneira como o Nuno Santos protesta com tudo e com todos, mexe também com a cabeça dos adversários, com a mentalidade, enerva, dá uma garra muito grande à equipa, joga uma intensidade muito forte e depois obviamente tem bom cruzamento, tem bons números, tem boa relação também com a baliza. Devia ter ganho o Puskas, não ganhou infelizmente, mas a verdade é que é um jogador de fibra, que tem tido muita importância e nesta época muita importância obviamente no Sporting. Basta dizer que o Nuno Santos tem 4 golos e 8 assistências, portanto são números realmente muito bons. É o terceiro jogador do Sporting com mais assistências, só é batido por o Pote, que tem 12, e o Gyökeres tem 10. Portanto, é um jogador fundamental, tem 4 golos. Fora as outras competições, porque ele já vai com 16 assistências ou algo assim parecido. Portanto, é um jogador fantástico, o Nuno Santos. Merece tudo. Ontem adorei vê-lo a dançar com o Gyökeres, acho que foi um momento épico. E portanto, foi um momento assim, épico. Qualquer coisa do outro mundo. E portanto, acho que o Nuno Santos é aquele jogador que, obviamente, toda a gente. O Nuno Santos, antigamente, acho que dizíamos, é um jogador tipo que mostra uma raça tipo do Norte, e a verdade é que ele. Tem sido fundamental, e acho que nestes dois títulos, no primeiro título jogava à frente, a extremo, mas à frente, jogava nos três da frente. Marcou golos importantes. E marcou golos decisivos, exatamente, importantes, e agora numa posição à ala, merece também toda a nossa consideração. Eu adoro o Nuno Santos, portanto, Nuno Santos. A única coisa que eu lamento do Nuno Santos é ele ser albanês, porque se ele fosse português, acho que já tinha uma claro. Qualquer treinador quer ter um jogador daqueles. Eu também gosto muito do Pote. E o Pote, que é brasileiro e não está naturalizado. É o Pote. Exatamente, claramente. Olha, ainda antes de irmos aqui ao vídeo, só dizer-vos que. Só faltam três ontem, fotos também. Obviamente, eu estive uma foto épica, no Marquês de Pombal de facto, no final de toda aquela festa, porque ninguém tirava os jogadores lá de cima, o Bottas, o speaker do Sporting, tentou 20 vezes dizer obrigado, equipa, adeus, bom descanso e tal. Não correu bem. Numa das fases o Pedro Gonçalves pede para começarmos a cantar o hino, pergunta quem é que vai estar no Jamor, obviamente, e pede para cantarmos o hino. Epá, e toda a gente achou piada, e obviamente toda a gente cantou o hino. Mas agora, por vocês estarem a dizer que ele de facto não é português da mesma maneira que o Nuno Santos, toda a gente brincou com a situação, dizendo que obviamente ele estava a pedir para cantarmos o hino, porque como não vai à seleção, nem ao Euro, acaba por ser aqui a forma que ele tem de ouvir muitos portugueses a cantar o hino nacional sem ser antes do Jamor. Esta imagem foi tirada já. Esta foto tem a melhor descrição, foi o Castro que o pôs no Twitter, tem a melhor descrição, que é a apontar para o bicampeonato, e é uma belíssima descrição. Exatamente. Que o Castro fez no Twitter. Esta e a próxima foto são as melhores fotos provavelmente da noite, pois há os vídeos obviamente do mic drop do Amorim, obviamente há o Pedro Gonçalves a partir tudo em tronco nu e o Guiocas a dizer aquela cena da... Eu acho que o Pedro Gonçalves tirou a ideia, mas Pedro, do obviamente, não vou dizer. Mas esta é uma boa ilustração daquilo que nós esperamos para o próximo ano, que é uma coisa que não é nada fácil de fazer, e se Ruben Amorim teve a capacidade de já... Há aqui uma discussão entre quem é o que tem mais títulos ou não. O Playmaker Stats do 00, obviamente tem parecido que o 00 considera-se Zabo, porque considera os campeonatos de Portugal, e eu falo mais da partida 38-39, que acho que é o Amorim que tem, mas irrelevante. Ou seja, estamos a falar de alguém que em 2023 ia comparar com alguém de 1940, portanto, é disto que estamos a falar, e portanto mostra bem. Pedro, o último treinador que com dois campeonatos no Sporting, é preciso recuar aos anos 50, creio que é Galloway. Que faz três, neste caso. E isso diz muito. Isso diz muito, e este desafio é... Nós precisamos de fazer. Mesmo. Eu acho que também o Amorim vai ficar para tirar as dúvidas relativamente a essas questões. Desculpa, Pedro. Não, só para dizer, porque esta imagem, quando o Castro pôs e pôs a descrição, realmente é, e juntando aquilo que o Amorim disse, sem dúvida, pode ser o digamos ali, o fuel que tu precisas, ou o rastilho para o seu objetivo interno, porque o Ruben Amorim, a certa altura, parou-se ali, como toda a gente viu, se ficava, se não ficava, se eu não ganhar títulos vou-me embora, se ganha depois fica, houve ali até o episódio do avião, obviamente, que toda a gente sabe que há ali certos fundos de verdade, nem tudo é mentira, mas a verdade é que este momento, e aquilo que ele acabou por dizer, pode ser o rastilho que precisa para na próxima temporada mentalizar e galvanizar. Obviamente que vai depender de muita coisa, e uma delas, claro que será sempre a preparação da equipa para a próxima temporada, se vai continuar com esta equipa ou não, se vai ter reforços, mas é o seu objetivo interno que pode, porque neste tipo de treinadores nota-se perfeitamente, e ele quando diz aquele no discurso que há 18 anos só ganhávamos 18 em 18, só não sei o quê, e agora ao bicampeonato vamos ver, ele próprio já está ali a começar a mentalizar daquilo que quer conseguir e que quer passar aos jogadores, como nós sabemos, ele é um excelente comunicador e tem essa capacidade de passar. Acho que há uma coisa que vai mudar para a próxima temporada, é que provavelmente vamos partir como favoritos. O ano passado não partimos como favoritos, e que se compreende, eu não acho, mas acho normal as pessoas do ano passado em não terem dito que nós não éramos favoritos. Há uns vídeos engraçados. Agora, a forma como se diz, exatamente, agora, a forma como se diz, e aquela sobranceria de nunca vai ser, não conseguirá, não é possível, não é este Guiocas que vai fazer isto, pá, essa forma é que depois fica muito mal a muita gente. Eu também acharia que éramos o terceiro clube em perspectiva, tendo em conta que vínhamos de um quarto ano, de um quarto lugar, mas a forma como se disse é que pode ser pior. E a última foto, Mariano? Acho que posso pôr a última foto. Se eu pudesse complementar relativamente ao Amorim, eu acho absolutamente fantástica a forma como o Amorim percebeu o Sporting e nos percebeu a nós, adeptos e tudo. Uma das coisas que eu acho fantástica no discurso do Amorim ontem foi ele usar o plural. Ele fala de uma maneira em que se compromete completamente com o clube. Ele fala, nós não ganhávamos, nós não fazíamos isto. Não. Ele não tinha que falar assim, ele não tinha que assumir essa costela. Claro. E a forma como ele fala, e a forma como ele nos percebe desta coisa, desta fatalidade de não podermos ser campeões ou termos de ser campeões de X em 6 anos, todas essas coisas, é de alguém que percebeu muito bem o sítio onde ele está. Quando as pessoas dizem e lhe chamam Lampião e essas coisas todas, ele será aquilo, ele gostará dos clubes que quiser. Isso é um... Agora, o Sporting tem uma sorte muito grande em ter um Amorim completamente equilibrado, um treinador com uma cabeça tão fresca. Eu chamo aqui a atenção que o Sporting este ano, há jogos em que foi nitidamente prejudicado pela arbitragem, e ele apenas invocou uma vez a arbitragem, e foi para invocar um momento em que nós fomos beneficiados e que pagamos depois, muitas vezes, por isso. Portanto, essa forma também que nos ajuda um bocado a contrariar aquele fatalismo com que nós encaramos as arbitragens, e muito justamente porque nós temos uma história que não é preciso estar a recordar todos os dias. E outra questão que eu gostaria, só para terminar, lembrar, é a questão do Pote. O Pote deve ser o jogador que mais me irrita a jogar, porque é o jogador em que eu reconheço imenso talento. Sem dúvida. Então, sempre à espera que ele faça coisas magníficas. E nenhum jogador faz sempre tudo certo. E eu estou sempre à espera que ele faça coisas absolutamente extraordinárias. E a verdade é que ele tem feito coisas extraordinárias. O Pote tem, está na terceira época connosco. Quarta. Ele tem 81 golos marcados. Ele chegou no ano de Amorim. Exato. Ele tem 81 golos marcados e tem 42 assistências. Isto no total destes 4 anos, mas só nesta época ele tem já 18 golos marcados e 16 assistências. Estes são números absolutamente assombrosos. Eu estou a falar números totais, portanto não estou a falar só do campeonato. Eu acho que eu contra mim falo. Portanto, tem 11 golos e 12 assistências, José. Desculpa? 11 golos e 12 assistências no campeonato. Um campeonato que são, não deixam de ser números também verdadeiramente assombrosos. Nós não, eu contra mim falo. Nós não estamos a perceber o tipo de jogador que nós temos aqui, porque esta consistência é que faz, os jogadores desta consistência é que dão confiança à equipa, que fazem a equipa crescer e que fazem a equipa lutar por títulos, porque jogadores de fogachos, coisas extraordinárias, de fazer, enfim, vou dar um exemplo que é de um jogador de quem eu gosto muito e que ainda não se encontrou completamente, e que esta época foi meio perdida, que é o Edwards, que é um jogador com um talento assombroso, e é isto que ele precisa de fazer. E é isto que ele precisa de fazer, sem dúvida nenhuma. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, muito rapidamente. Ainda sou do tempo que os sportinguistas criticaram a crítica do Pote e do Nuno Santos por causa das percentagens. E deixa-me dar aqui uma homenagem a quem, à direção do Sporting, e sobretudo também ao Bernardo Palmeiro, que foi atrás desse tipo de contratação. Foi muito importante, numa altura que o Sporting não tinha dinheiro para trazer o jogador com 100%, muita gente criticou, e a verdade é que fez escola, e o Sporting percebeu que por ali conseguia ter um atalho para ter jogadores de qualidade. muita gente criticou, obviamente, a percentagem, eu sempre defendi aqui, e o Varela gravou comigo muitas vezes, que era uma das formas de termos jogadores de qualidade sem ter que pagar, obviamente, um valor muito grande. E a verdade é que compensou. Os números que o Zé disse do POD são incríveis. Portanto, dar aqui também um agradecimento aqui a este tipo de inovação quase em Portugal para a contratação, que foi fundamental para o Sporting crescer. E, portanto, na altura foi muito criticado, mas a verdade é que estamos a colher os frutos, porque agora, se calhar, até já temos dinheiro suficiente para contratações com maior percentagem de passe. E, portanto, eu acho que foi um atalho que o Sporting teve ali, em vez de esperar 3 épocas para conseguir estes jogadores, que nós íamos perder para rivais, vocês não sabem, mas íamos perder para rivais, o Póti Nuno Santos conseguiu-se realmente trazer muita qualidade no campeonato português. O Póti estava praticamente no Futebol Clube do Porto. É, exatamente. E, portanto, há que dar... Infelizmente, vieram para o sítio certo. Desculpas. É, deixa-me só dizer uma coisa que é importante. Todas estas imagens e o vídeo que vamos ver a seguir é da Action Media. É através do nosso amigo Rui Santos. E, portanto, aquela descrição que eu pus na fotografia foi ele que também me mandou a descrição, mas eu aproveitei para colocar e pedi-lhe a autorização para colocar, porque ele não tem Twitter e não queria pôr. E, portanto, eu pus aquela descrição do Varandas, que é extremamente fantástica. Há outra fotografia que eu acho que, se calhar, ainda não mandei ao Pedro, também é o Varandas e o Ruben Amorim de costas. Pasta. Ou seja, vê-se uma imagem de costas que é fantástica, porque depois vê-se ao fundo o Marquês. E, portanto, agradecer ao Rui. Vamos ver aqui umas imagens inéditas. Essa imagem passou. Passou? Até. Ok, passou. Se calhar não vi. Mas é uma o vídeo é grande. Boa. O vídeo são quase 7 minutos. Sim, e, portanto, vamos arrepiar aqui um bocadinho a ver um vídeo, a recordar imagens de ontem, muito perto dos jogadores, muito perto do autocarro, que é a chegada do autocarro ao Marquês. E, portanto, acho que podemos, quando o Pedro quiser ou a Mariana, soltar, que agora são 6 minutos, Zé, para nós nos arrepiarmos um bocadinho, para desfrutar, estás a ver? É tipo sobremesa. Se é aquele momento em que estamos sossegadinhos a reviver o que foi a noite passada e também a lembrarmos de todas estas jornadas para trás e do que ainda vamos viver, porque já voltamos, malta. Já voltamos. Isso, vamos ver. Fantástico, é. Arrepiante. Grande vídeo. Já não chorava desde há bocado. Portanto, exato. Acho que agora já está o chorinho de outra vez. Como eu te compreendo. Muito bom. Porque de facto, e se me permitem, há coisas que e acho que falo por nós os quatro e por muitos outros. Só nós é que sabemos. Há coisas, né? Que nós. Já chorei agarrado aos 10, no Jamor, portanto, não há problema nenhum. Explicar, os homens também choram, não. Os homens de joelhos, no 2-2 do Braga Sporting, da Taça de Portugal, quando foi o 2-2. Ó Pedro, deixa-me só agradecer outra vez à Action Média e ao Rui por este vídeo fantástico. Ele estava a filmar com 3 câmaras, não sei se vocês repararam. Portanto, este era a que estava na cabeça, não era, João? Este era a que ele tinha na cabeça, exatamente. Ah, eu vi uma imagem dele. Se calhar não se viu no... Pá, o Amorim sabe as músicas todas do Sporting, que é inacreditável. Impressionante, impressionante. Isso é uma das coisas que ficou também da noite de 8, ainda bem que lembraste disso. Porque há mesmo momentos em que ele está perfeitamente... dentro das letras, está ali sintonizado, canta ali alguém dizia hoje no Twitter, ele está um bocadinho convertido, eu imagino que obviamente... O cantar o voto solene também é um momento fabuloso, pá, é impressionante, pá. É difícil uma pessoa não se emocionar. Da parte que me toca, eu gostava só de dizer que a sorte que nós temos em ter os Sporting, é que tantas vezes nos põem a cantar com coisas que eu não vejo nos outros sítios. Não interessa se os outros têm ou não, mas que, por exemplo, já estou a pensar no Jamor, se eles estiverem lá, vai ser outra vez claro. aquele momento que só se vê poeira no ar, não é? E que estas coisas não têm explicação, não é? Vivê-las. E é absolutamente fabuloso. É um amor que nos preenche, de facto uma coisa que só os sportinguistas conseguem explicar, e hoje estava a falar disto com uma amiga que é concorrente, digamos assim, e que acabou por ficar em segundo lugar, e ela dizia que é incrível como nós somos de facto aqui uma família, que temos alturas más, temos alturas boas, temos alturas em que tudo parece perdido, temos alturas em que acreditamos até ao fim, depois batemos com a cabeça na parede, mas acima de tudo, sempre que o amor chama, nós de facto estamos lá. E ontem no Marquês, falo no Marquês como poderia falar aqui na Rotunda da Boa Vista com toda a certeza, ou em tantos outros sítios onde se fez a festa, no Algarve, onde apareceu o nosso querido Vasco a fazer a entrevista, porque é um amor que não se explica, são muitas gargantas que hoje estão a meio bocaína e coisas do género, porque... Muito grosa, nós também. Nós sabemos que... Isso é mais Pedro Gonçalves, Ioqueres, etc. E companhia, mas de facto é incrível como é que um clube destes se vive desta maneira, se sente desta maneira, e mesmo que não estejamos habituados ainda a ganhar tantas vezes assim, conseguimos fazer uma das festas mais incríveis que já se viu. Só para terminar aqui, ainda antes de ir e perguntar se vocês têm alguma nota final, só dizer-vos que, apesar de não terem sido conhecidos aqui incidentes, eu tive conhecimento de um com a polícia, que tenho que deixar aqui a nota. No Saldanha, a malta estava a saltar junto do autocarro, e a polícia, por qualquer motivo que ainda hoje desconheço, tentei procurá-lo, mas não consegui tentar perceber, acabou por ir bater em alguns adeptos, houve gente que se magoou a sério, mas felizmente... ninguém foi para o hospital, Houve alguns petardos que rebentaram e foguetes que rebentaram junto de algumas pernas, mas que se tenha conhecimento, não houve assim nada de maior. Foi uma festa tranquila, muito bem organizada quando comparada com a do Covid. De facto, só achei que poderia ter existido aqui uma melhor forma disto ser ainda mais incrível. Seria colocarem mais ecrãs gigantes no Marquês de Pombal, porque obviamente nem toda a gente conseguiu ver os ecrãs, mas ninguém arredou pé até ao fim. Vamos então aqui para as nossas notas espera aí, finais. Mariana, e espera aí, Mariana. Obviamente... Mariana, espera aí que temos aí, se calhar, um exclusivo que eu estou a mandar ao Pedro para ele tratar. Mais um super. Então, olha, podes tu começar com as notas finais enquanto o Pedro. É rápido o que eu tenho a dizer, até porque hoje a estrela é aqui o Zé. Deixa-me dizer uma coisa que eu vinha a conversar quando vinha do trabalho e pai, só dormi 2 horas hoje. Uma coisa importante, eu vou referir isto, o Zé tem ali mais notas, mas há um aspecto muito importante, que foi um aspecto que nós tivemos com o nosso amigo Carlos do Solar, na Rotunda da Boa Vista, não sei se recordas, Pedro, ele estava com o filho, Sim. e o filho dele tem, quantos anos é que ele tinha? 10 anos? Se calhar, não, 6 ou 7 anos. Menos. 6 ou 7 anos. E ele já viu 2 vezes o Sporting ser campeão. E eu e o Pedro para vermos o Sporting campeão se calhar só aos 18 anos mas 27 anos, para vermos a segunda vez campeão foi aos 27 anos que fizemos 27 anos, mas a primeira vez foi aos 17, aos 18 ou qualquer coisa, e portanto ou menos um bocadinho, mas anda por ali. Mas a importância destes 2 títulos seguidos para os jovens do Sporting, para nós continuarmos a ter, obviamente, que toda a gente faz aquilo que normalmente é ser de Sporting pela família, outros não, e graças a Deus, outros mudam e vêm ao Alvalade e mudam, mas é verdade esta importância de fidelizar os miúdos com títulos, que é isso que os rivais têm feito ao longo dos últimos anos. Portanto, há um crescimento, obviamente, houve um crescimento mais sustentado do Porto face às conquistas que conseguiu, isso é importante e nós sabemos, é, principalmente fora de Lisboa. Se tiveres aqui um filho no Porto, vai para a escola, pode ser dos únicos do Sporting. Se não ganhar, sofre quase bullying, como eu e o Pedro e o Zé, se calhar, sofremos na escola. Bullying no sentido de ser gozado pelo clube não ser campeão. Mas a verdade é que estes 2 títulos seguidos marcam aqui algo diferente na história do Sporting. E não só os 2 títulos do campeonato, obviamente, vencer as taças da Liga, vencer a Supertaça. E este ano vamos poder lutar pela Supertaça mais uma vez, não é? E, portanto, isso também é importante referir. Porque estaremos logo, será a primeira competição que podemos vencer da próxima época, e portanto... Vamos acabar com o Porto e começar com o Porto. Exatamente, acabar com o Porto e começar com o Porto, com o Porto com o Sérgio Conceição e o Porto, se calhar, sem Sérgio Conceição, mas a verdade é que é muito importante para a malta mais nova esta presença, ou seja, a primeira fica na memória, a segunda crava claramente na memória dos miúdos a vitória do Sporting, estes festejos, esta onda, estas imagens, e portanto queria deixar essa nota da importância que é vencer para nós continuarmos a crescer como clube, obviamente, mas sobretudo para fidelizar os mais novos. Sem dúvida. E que faz aqui toda a diferença. Zé, vamos então para as tuas notas finais, antes do exclusivo final do Pedro Varela, que é do Castro. Olha, eu pegava um bocadinho aquilo que encadeava no raciocínio do João e dizia que, aliás, conversas que tivemos até antes do jogo no Dragão e até mesmo em Barcelos, que é fantástico ver que esta mole, essa massa humana a apoiar o Sporting tem uma componente de juventude enorme. E nós estávamos habituados, quase que nos conhecíamos todos, sempre, quando íamos a qualquer lado, a qualquer estádio, já nos conhecíamos a todos, do pessoal das claques, de qualquer das claques que fosse. E agora vemos, claro, os mais veteranos, e muita malta nova, muita malta nova, o que sabe bem, porque o Sporting, de facto, mudou aqui um bocadinho nos últimos anos, ganhamos o último título há 3 anos. Antes disso, ganhamos também alguns títulos, mas o que conta mesmo são os títulos nacionais. Mas mudamos aqui um bocadinho aquele, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é aquele paradigma de ganhar muito pouco. Nós chegamos a ficar em quartos lugares, chegamos a ficar em sétimo lugar, e não foi assim há tanto tempo, e acho que isto muda um bocadinho, mudou um bocadinho o perfil, digamos assim, das pessoas que acompanham o Sporting, mas não tanto, diria eu, de uma forma tão geracional como eu acho que se nota no estádio. Não sei se o meu raciocínio está a ser correto ou não, porque não há assim também uma mudança tão radical, não é? Ou tão permanente e tão transversal. E eu acho isso fantástico. E isto tem, neste título, eu salientaria que provavelmente o título mais difícil foi o anterior, o que está antes deste, há 3 anos, porque significava quase 20 anos, quase 2 décadas sem ganhar, e transpor esta barreira é uma coisa, em termos psicológicos, é uma montanha muito grande para subir, e nós sabemos como é que ganhamos esse título, foi inteiramente merecido, mas este título é um título de classe, acho eu, um bocadinho aquilo que vocês diziam no início do programa. É um título em que nós tivemos nos nossos altos e baixos, e por comparação com os nossos rivais, durante mais tempo e durante mais jogos, nós jogamos melhor. E não só jogamos melhor, como tivemos mais tempo à frente, essas coisas todas, marcamos mais golos. Enfim, este é um título de classe, e acho que isso muda de classe, de categoria, nesse sentido. Isso muda um bocadinho aquela aflição de não ganhar há quase 20 anos e ter que ser agora, e isto muda um bocadinho, e eu espero que isto também, esta mudança, se transmita para os anos que vêm aí. Nós sabemos que é muito difícil, há 3 concorrentes, ou 3,5, não sabemos o que é que o Braga pode às vezes representar, mas são 3, só pode ganhar um, e sabemos muito bem que o Sporting nestas coisas, ou seja, não é nestas coisas, mas aquilo que não se vê, muitas vezes domina muito pouco, e escapa-nos aqui muitas coisas ao raciocínio. Mas este facto de ser um título de classe, de categoria, e há outra questão, que é um título limpinho. Limpinho, como diria o Jorge Jesus. Nós não temos problemas nenhums em pedir meças a quem quer que seja de benefícios de arbitragem. Podem vir com o golo da primeira jornada, mas foi na primeira jornada, para aí aos 2 minutos ou aos 3 minutos, num campeonato com 34 jornadas. Portanto, nesse aspecto, fica... sabe bem, eu acho que esta coisa de, ou este facto de nós continuarmos a ter malta nova, eu tenho que dizer isto porque eu já tenho uma certa idade, não é verdade? Termos malta nova no estádio é uma coisa muito gratificante, e acho que tem muito a ver com a nossa natureza, a forma como nós ganhamos, de ser de forma limpa e de nunca deixarmos de lutar, apesar de todas as coisas e apesar de todos aqueles momentos que nós ficamos tristes. Eu acho que neste momento aquilo que se nota no estádio, que se notou este ano no estádio, é um momento de que se acredita. Nós no Dragão não paramos de cantar a perder 2-0. E tenho muitos amigos meus do Porto que disseram isso. Pá, vocês não pararam de cantar o tempo todo. E este espírito é tão bom, tão gratificante, e enche o coração de qualquer sportingista. Eu gostava também de agradecer a todos aqueles, para finalizar, desculpa, a todos aqueles que me deram as boas-vindas aqui a casa. Eu não podia dizer que não quando me convidaram. Pensei muitas vezes em arranjar uma desculpa, mas não consegui. Mas não consegui. E sabe muito bem estar aqui, como é óbvio. E nós mandámos o avião do Amorim, quer dizer, não tinha. Sim, claro, ainda por cima com isso. Esqueceram-se as nossas colegas, isso é um problema que depois temos que solucionar. O gasóleo está caro e depois a coisa fica um bocado complicada. Ah, ok. Bem, faltam as notas do Pedro. As notas finais. Então, olha, quer dizer aqui quatro coisas muito rapidamente. A primeira, obviamente, é para o Zé. O Zé já tínhamos, já no Solar, eu tinha dito que se fôssemos campeões, que gostávamos de contar aqui com ele. O João ligou logo hoje de manhã. O Zé é uma peça absolutamente fundamental daquilo que foi construído ao longo destes anos todos pelo Sporting 160, de todos aqueles que fizeram parte, e portanto era da mais... Aliás, já não era a primeira vez que tentamos trazer o Zé, por diversas razões, e não vale a pena fazerem filmes, apenas razões de origem pessoal, muitas vezes relacionadas com o Zé. Não havia aqui nenhum, como tantas vezes andaram para aí a dizer, como se houvesse aqui algum problema. É só ir a um estado, qualquer estado do norte, e ver quantas vezes nos encontramos, e sempre que nos encontramos a festa que é. Ou nas francinhas, portanto, às vezes. Ou nas francinhas, ou exatamente... Exato, provas de vinhos, portanto, e temos que regressar às provas de vinhos. E portanto, agradecer aqui a presença do Zé, que é sempre impressionante, porque foi das pessoas que ao longo destes variadíssimos Sporting 160, e que já são 344 com este, me fez crescer enquanto pessoa que vai mandando aqui os seus vitais, tal como também com o João, quando passou por este lado, tal como com a minha querida Mariana também, sempre aqui já há alguns anos, porque já são muitos anos que a Mariana também já vem fazendo a moderação. Portanto, essa era a primeira nota. Oh, acho que foi muito bom para todos, para aqueles que já conhecem de há muitos anos, para os que nunca tinham visto e não tinham ouvido nenhuma vez o Zé falar, e que faz parte da história do Sporting 160. Depois, também relacionar aqui com o Sporting 160, porque eu aqui há duas ou três semanas falei que o Sporting 160 poderia, eu não disse que ia acabar, eu disse que poderia mudar, e é impressionante que desde esse dia sou massacrado quase todos os dias por aquilo que eu disse, e o que eu expliquei, que não é mentira nenhuma, é que nós, a única coisa que estávamos a pensar em fazer era eventualmente alterar o formato do ponto de vista da regularidade. Não dissemos que íamos acabar, aliás, não é uma questão de acabar, porque o Sporting 160 é quase aqui uma marca que nós vamos continuar no Patreon, porque é uma coisa que não é tão, que não tem o caráter de ser direto, mas aquilo que eu disse aqui várias vezes, porque voltaram-me a perguntar isso várias vezes, ainda agora quando estivemos em Lisboa e nos várias vezes, e como fui aos últimos, pelo menos os últimos 6 jogos do Sporting, fora e casa, têm-me perguntado isso várias vezes, e aquilo que eu disse apenas e só foi que nós poderíamos mudar, porque isto é um programa em direto, e o facto de ser direto, como toda a gente sabe, obriga-nos aqui a alguma adaptação que é diferente de um programa que é gravado, como é, por exemplo, o Patreon, que são coisas completamente diferentes. Foi só isso, só para esclarecer, poderá mudar a periodicidade, mas isto depois, obviamente, ainda vai ser falado, mas o que nós já tínhamos falado e que nós decidimos na altura lançar a ideia era de mudar este formato mensal, semanal, que se, na verdade, se pensarem um bocadinho, e nós já falamos isto aqui algumas vezes, às vezes é difícil até para nós saber o que dizer do ponto de vista, quando corre tudo bem é sempre mais fácil, mas às vezes quando não corre, é um bocadinho até massacrante estarmos, parece que nos a repetir e a dizer, parece que estamos sempre a falar mal, e não é essa a intenção, este programa nunca foi dessa natureza. Depois, já todos referiram isso, mas acho que continua a ser fundamental dizer, a festa ontem, especialmente no Marquês, porque era uma festa de maior dimensão, com... Claro. Centenas de milhares de pessoas, ou dezenas de milhares de pessoas, não sei quantas serão, mas é de uma justiça dizer a forma absolutamente ímpar, não só daquilo que aconteceu, enquanto as pessoas que estiveram presentes e que não houve problemas nenhum, como do ponto de vista da organização, e acho que isso é... O DJ exagerou. Não, isso claramente, mas do ponto de vista de evento, olhar para aquilo como um evento, como foi montada, como foi executada, claro que os atrasos normais, é natural, que o autocarro estava previsto chegar à meia-noite, não queria chegar, já toda a gente sabia que isso não iria acontecer, e sabíamos isso perfeitamente, mas depois até conseguiram andar rápido com o resto, mas foi executada de uma forma absolutamente ímpar, ao nível do campeonato que estamos a realizar e ao nível dos 16 jogos, 16 vitórias que temos no nosso estádio. E por fim, a festa pode continuar e deve continuar, mas ainda há um troféu para conquistar, e eu acho que esse é o mote que nós temos. Acho que toda a gente tem direito a festejar, e até tenho receio de como é que a equipa vai chegar ao Estoril, mas de qualquer forma há uma prova ainda para conquistar, dia 26 de março, e certamente a qualquer altura os festejos vão ter que parar, as festas vão ter que acabar e os jogadores vão ter que voltar a olhar para a competição que aí vem, porque a dobradinha também é uma coisa que não é assim tão fácil de a conquistarmos e de termos. A última foi a de Bologna, e parecendo que não, Bologna já foi em 2001-2002, correto? Portanto, exatamente. Já passaram 22 anos. Parece pouco, mas não é nada pouco. Já são muitos anos e, portanto, é um objetivo que todos nós desejamos que possa acontecer e, portanto, é preciso ter esse foco. E pronto, ficam estas minhas quatro notas finais. E agora, Mariana, força. Vamos ter o vídeo. E agora vamos aqui para um vídeo final para nos despedirmos deste... Ainda voltamos cá, porque para pôr a música final, sim. Mas eu vou pôr o vídeo com responsabilidade do João Castro. Eu ainda não vi muito, o vídeo. Portanto, isto é a responsabilidade do João Castro. E eu vou... O outro acho que foi muito bom também. Dizia que estávamos no Marquês, o outro. Então, vamos a isto. Então, vamos a isso. Então, vamos a isso. Desfrutem. É este, não é? É. Desculpa lá, mas agora já percebi onde é que estava a cerveja toda que não se vendeu nos, na rotunda da Boa Vista. Isto é provavelmente a maior moca descomunal de uma coisa inacreditável, mas é totalmente merecida. O homem tem direito a fazer aquilo à vontade, porque é absolutamente incrível. Há ali um momento que acho que é o segurança segura-lhe nas costas para ele não ir para a frente, porque eu acho que não tem pessoa que ele vai para a frente. E o Paulinho, olha, meu pai. Era o Paulinho, dia e tal da manhã, e eu estava aqui esticado no sofá e lembrei-me que estava-me a doer os maxilares. E então, era de eu já estar há tanto tempo a sorrir com as imagens que eu falo. Foi é impressionante, que grande vídeo, pá. Pá, que grande vídeo, meu. Muito foi bom, explosivo. Fogo. Sim, este é mesmo muito é bom, pá. Está mesmo ali, esta fase final, o Coates ali agarrado a ele, com, que nós tínhamos visto na transmissão do outro lado, mas ver deste lado assim um bocadinho mais íntimo é muito diferente, impressionante. Olha, deixa-me dizer que eu não contei os beijos do Varandas, mas é, foram mais 20 beijos ao Mourinho. Aí eu não sei. Ó Mourinho, ao Coates, o homem foi aquilo. O homem deu beijo a toda a gente. Ontem. Ah, impressionante. Pelo menos esses dois. Ah, pá, foi muito bom. É pá, muito ótimo, bom. Ótimo, perfeito. Não. É pá, grande Rui Santos, obrigado por estes dois vídeos e pelas fotos, porque olha, é fabuloso. Valeu muito a pena e foi chave de ouro para fechar este programa, que ia ser só de uma hora. É sempre uma horinha só. E já vai com uma hora e 40. Era uma horita, mas foi mais que uma horita. Foi uma horita, o Daniel Bragança e o... Exato, e o Ullman, exato. Foi um bocadinho mais que isso, exatamente. Foi um Ullman. Eu já desisti de mandar nesta casa. Já percebi que eles fazem o que querem e eu estou cá só a fazer figura. Eu estava para perguntar, mas nem me atrevi a perguntar quanto tempo. Perdida por 100, perdida por 1000. Olha, sou campeã, vocês são campeões, somos todos campeões, é o que interessa. Ainda temos uma final da taça e um recorde de pontos e de golos bater. Portanto, vamos embora. Mais uma semana do Sporting 160 para concluir. Já concluída, portanto, obrigada Pedro, obrigada Zé, obrigada João, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir ao longo desta 1h40 de programa, obrigada a todos aqueles que nos vão ver, é mesmo, ver e ouvir durante esta semana. Viva o Sporting Clube Portugal! Beijo! Sporting, campeões, caramba! Campeões, pá! Hey,